guerreiro, aqui é o MC Pânico. Queria deixar um salvão aí no coração de toda a rapaziada que crê naquele que fortalece nossas vidas. Um grande abraço, fica com Deus, Londrina. Estilo torto, o nativista da sul, não só grito cru. A tormentando com Saúl, a tempestade vem. E meus parceiros também, vão vencer também. Mas nunca vem pra atrapalhar ninguém. Legal o gueto é o fim, é o fim, é o fim. Tem segunda sede pro Negui, já termina assim. É que a segunda tá fechada, hoje fumega. Meu time corre um banco, mano, representa quebra. O vento levou alguém, sei lá, alguém me disse. É só levar e ficou sem, pedindo que despedisse. Dono da própria lei, as forças derretem algema. Coragem é sempre a mesma, que a serra nasce em Ipanema. Queimado todo, somando armamento touro. Outros quer corpo, tá somando, quer buscar banco de couro. Rafa pra travar, vida pra encontrar, desatar. E a família há minutos pra acabar. Abraça tudo, achar que tudo pode. Se aquele que fortalece a espécie pode. Metrada na cara do fim, pedra trava no caminho. Recomeço, me protejo, meu Deus, tudo pode. Abraça tudo, achar que tudo pode. Se aquele que fortalece a espécie pode. Metrada na cara do fim, pedra trava no caminho. Recomeço, me protejo, meu Deus, tudo pode. Se não tem de lá, nada pra falar. Tudo vai voltar, se não for voltar, vai te esperar. Se não tem de lá, nada pra falar. Espera, cansa, talvez alcança. Eita, vai te buscar, decebrar, decebar. Moleque zero, flow back, o pobre a black. Flow track, enlouquece, a loucura ainda segue. Não se apegue, cobiça pede mesmo que é. Areia e prego, aperte no porte e eu quero. Vista até foscajão, bem fácil de fraquejar. Ladejar, na posição, pro palácio desabar. Mas veja que eu já, sabedoria e a montanha. Movendo o poder que ganha, na autoria estranha. Assanhada na morte, viste nossa brisa. E traz a crise, sem sorte, sem sono, só reprise. Insano, ultrapassando as mechas no sonho. Sei de quando compõe, sabendo onde me põe. O grande dia, pequeno trágico momento. Frase do sereno, do afeto que não tá se mostrando. Flores pra si, se for pra nada pra, vem na pó. Pra comprar, pra vender, abalar, toma lá. Tá maluco, quer crescer na meme, tá sumindo. Caçaru, se perdendo, combatendo, dissonindo. Abraça tudo, achar que tudo pode. Seja aquele que fortalece a espécie pode. Metrada na cara do fim, pedra trava no caminho. Recomeço, me protejo, meu Deus, tudo pode. Abraça tudo, achar que tudo pode. Sem aquele que fortalece a espécie pode. Metrada na cara do fim, pedra trava no caminho. Recomeço, me protejo, meu Deus, tudo pode. Se não tem de lá, nada pra falar. Tudo vai voltar, se não for voltar, vai te esperar. Se não tá pelado, tá pra falar. Tudo vai voltar, se não voltar, vai te esperar.